Pedro Bolso, presidente contente, começar a ganhar é sempre bom. Foi um jogo, acima de tudo, um jogo muito emocionante. E a primeira vitória, começar com a primeira vitória é sempre fundamental. Depois destes, enfim, aqui para o Cosmo que houve, já se conseguiu estabilizar tudo, a equipe mostrou estar bem nesta altura. Demorou muito tempo, não foi fácil ultrapassar a situação do início da época, mas agora estamos coerentes e sólidos e coesos. É, excelente participação, aliás fiz essa pergunta ao João Moutinho, a boa participação na taça no troféu, o António Pratos também veio dar um novo alento e mostrar que esta equipe de Champions está para lutar, para ficar e se manter nesta divisão. Sim, foi um primeiro indicador de alguma qualidade do trabalho que já tinha sido desenvolvido. Elas que esta semana que passou só ajudou a solidificar ainda mais os sistemas e pronto, estamos a crescer e não estamos ainda na nossa melhor forma, claro. Ok, vamos esperar o melhor. Obrigado, Pedro. Obrigado.